Portugal, 019 on localizer course. Tu estabas? Reestablished. Open to approach, call Alpha 18 this morning at time, like Portugal 019. 18-9-5, boa noite a Portugal, 019er ILF, Hanoi 10. Portugal, 019er, the traffic inside, check landing gear, wind is it's calm, clear to land runway 10. Landing gear down and locked, clear to land runway 10, Portugal, 019er. Fim de novembro. Altério de 7 de novembro. Excelente, boa noite. Portugal 019 and the ground at 44. Leaving to the right, clear taxi via Golf, Alpha and come back. Hurt short of taxiway Juliet. Clear via Golf, Alpha and call you back before Juliet, Portugal 019. Salvador, bom dia. Sun 3399, informação Delta. Já temos aprovado o Guarulhos 360. Aguarde um minuto para a cópia, gente. Guardando então, 3399. Vai passar um Airbus da TAP pra cá, onde pode estacionar no 11, na sequência será autorizado. Pode coordenar com a equipe de escola que após a passagem do 3399. Afirmativo, vai ser tratorado até outra vez o 8 devido aí à restrição conforme nota, ok? Pode. Zero One Niner, Salvador Ground, Salvador Tower. Zero One Niner, go ahead. Okay, clear, enter April 1, taxi slowly and pay attention about the follow vehicle that will be follow until stand 11, okay? Affirmative, Zero One Niner. 399, escuta cópia. Affirmative. Autorizado Guarulhos 360. A rota via posição bridge, Pezulo 16, ajustante conforme rota do plano de voo. Após decolar pista no zero, manterá reto Tecnovar 2000 pés na terceira milha. Após iniciar curva pela direita, o perfil de subida da El Leda. Após Leda, direto posição bridge. Controle 120 decimal 8 e o transfone é 5073. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Brígia, Perzulo, 16, conforme rota após. Decola, perfil da El Leda, após Brígia, vai manter 2.000 ou 3.000 e inicia curva direita. Controle no 208, aciona 5073, Delta 3399. Já, acho que é da El Leda, ok? Portão 3, chama pronto. Da El Leda, chama pronto, 3399. Dial, Delta é a Alfa Lima. Sim, enchendo pronto, botão 33399. Chama pronto, 3399. voo no 897, 181 a bordo, 4 horas, galeão. 81, 4 horas, galeão. Max autorizado até o ponto de espera, após quanto para decolagem? 399 para pushback acionamento, é o box 3. Sente 03737 da Gol taxando para o ponto de espera. Assim que o traço esperar a cauda, inicia no trem, chame táxi. Após a passagem do colega da Gol, inicia o pushback acionamento, da 3399. Ponto de espera da UNO, no voo 18, chama certo, chama certo. 8 no 7, o vento é calmo, altímetro 1010, decolagem autorizada, pistola 0. A linha decola a pista 1 a 0, voo 18, chama certo. No 7, declara 01, controle 120, décima 8, pois é. 1208, obrigado. Controle, bom dia, com 8 no 7, passa 1500. Boa noite no 7, contato no radar, ele mantém o 360 após 2000 direto letra. 360, 2000 letra, 1817. Hilton 3399 para o táxi, 147 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. 147, 4 e 10, Galeão, táxi autorizado à direita, pode esperar e aponte para decolagem. Livre táxi à direita, no ponto de espera, chama para a decolagem, 3399. Rota 3399, pronto no ponto de espera da 10. 399 tá autorizado ali, da Clap 0, vento calmo, 1010 notinhos. Nível de decolagem da 10, 3399. Salvador, bom dia, Gol 9080, gente da Tisa, autorização com fim. Gol 9080. 399, declara 08, controle 1, 208, pois é. 208, bom dia. Muito bom dia, o TAN 3399. 3399, bom dia, contato radar regular, tudo mantém, é o 360 após 2000 direto letra. tem pós 2000 direto lento, então 3399. Rotas via posição bridge, rotas Route 16, Panin e o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. O perfil de subida é da AEL, Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 120.8, transponder 5102. Autorizado com 400, Brito, 3196, Pantinha, Coluna 0, 2730, da EL, Leda, Brito, controle 120.8, transponder 5102, voo 908. Sente, está na posição remota 08 do Pat 3? Ah, primeiro batido. Sente, chame ponto para o espaçamento, voo 9080. Menos 7, chame o centro Recife no 332, coisa nenhuma, 3395, alterna 3325. Ele tomou um no 8 no 7? Afirmo, Recife no 3395, alterna 3325. 3395, obrigado. 3399, chame Recife 3395, alterna 3325. Chama Recife 3395 e alterna 3325. Obrigado, tenha um bom dia. No voo 9080, na posição, veja, caminhão de carga logística da Embraer para pushback, está na meta. Chamei táxi, 9080. Será táxi. 9080 para o táxi com 85 voz, autonomia de 3 horas e 36, alterna Campinas. 85636 Campinas, táxi autorizado em frente, ingressará pela segunda direita Índia, no ponto de espera, reporte para a colagem. Ok, pela Índia, ponto de espera, reportará pronto. Mano dos pontos perdão no 09080. 9080, autorizado Leão decolar, vento é calmo, pista 10. Leão decolar, vento calmo, pista 10, gol 9080. O 9080 decolado aos 25, controle 120, décimo 8, boa tarde. 208, um ótimo dia. Controle, Salvador, bom dia, 9080 da Gol. 080, contato radar na decolagem, submantemos 400 após 2000 hectoliters. Negativo, após a... após a MSA, lenda, é isso? Firmo. E boa no lenda, obrigado. Eu sou 9387 para Paulo Convoy, 5x7. 9387, já temos aprovação. Otimus 100, só um instante, conta. Pronto, pronto, conta aguardando. Nove, três, oito, sete, quanto para quanto? Pronto, prossiga. Autorizado de Salvador para São Paulo, Congonhas. O nível de voo é o 360. Via posição Bridge, Upper Lua 16, Belo Horizonte. E após conforme a rota do plano. Após a decolagem de pista 10, manterá a reta até cruzar 2000 pés. Ou afastar 3 milhas. Após cumprir o perfil da subida... subida da El, Leda, após Leda direto, posição Bridge. Controle em 120 decimal 8 e acione o código 5113. Autorizada de vocês, 60 São Paulo, conforme rota 30, 3 Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, conforme plano. Saída pista 10, mas entrou até 2000 pés ou 3 milhas, autorizada a saída da El, transição Leda, controle 120 decimal 8. Pessoal, qual é a subida? A subida vai ser da El e Leda, após Leda, Bridge, ok? Após Leda, Bridge, ok. Portão 01 no chão, pronto, tá 9387. Para pronto, portão 1, tá 9387. Line 10, call identification, send man 20,000 feet to Mercer 1010 on my arrival. Understood, Mari, Star, Mari, again, ILS, X-ray, runner 10, confirm. X-ray, 22,000 feet, you expect final SX3 approach to runway 10. Take care to descend 2,000 feet via the star and ILS runway 10, 1910. No 00, chama o centro Recife no 1-3395, alterna 3325. Confirmando, 1-2-9-5, 3-3-2-5. 1-3-3-9-5 e 1-3-3-2-5. 3395, 3-3-2-5, 1-9-0-8-0. na portaria de estacionamento, está 9387. Autorizado, chame táxi 9387 da PAN. Para táxi 9387.